Léo Alves, que mistura é essa? Antes, Lucas Luco, nem te conto. Rodrigo Rios com o Pixote, Santinha. E Léo Magalhães, Xalala. Depois do intervalo, tem muito mais sucesso pra você. Depois do intervalo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo nessa quarta. E agora tem Rio Negro e Solimões. Seria perfeito. Hoje amanheceu tão lindo, o sol até parece estar sorrindo. Vento frio bem mansinho soprando, o doce perfume das flores espalhando. Como é bom curtir um novo amanhecer, celebrar a vida. Como é bom viver. Seria perfeito se eu tivesse você. Mais belo seria cada amanhecer. Vem ficar comigo, vamos caminhar na beira cada dia, nosso amor brilha. Oh, oh, oh, oh. Amanheceu tão lindo, o sol até parece estar sorrindo. O vento frio bem mansinho soprando, o doce perfume das flores espalhando. Como é bom curtir um novo amanhecer, celebrar a vida. Como é bom viver. Seria perfeito se eu tivesse você. Mais belo seria cada amanhecer. Vem ficar comigo, vamos caminhar pra ver a cada dia nosso amor brilha. Uou, uou, uou, uou. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. É doce mel, azul do céu, é tão gostosa e só me dá muita alegria. Coração, só emoção, eu penso nela dia e noite, todo dia. Já me falaram, me aconselharam, pra eu parar de viver pensando assim. Mas isso é tudo de bom, não vou trocar meu vidão por uma só que vai querer andar em mim. Eu tô na pista, eu tô solteiro, chega aí quem quiser. Meu coração tá pra negócio, só não faz quem não quer. Mulher bonita e cheirosa, a pressão vai a mil. Se eu pudesse, namorava todas do meu Brasil. Eu tô na pista, eu tô solteiro, chega aí quem quiser. Meu coração tá pra negócio, só não faz quem não quer. Mulher bonita e cheirosa, a pressão vai a mil. Se eu pudesse, namorava todas do meu Brasil. Também é boazinha, mais ou menos, entendeu?

do sertanejo. Sinto você partir, sinto que estou aqui perdida, sozinha. Sinto que a solidão machuca meu coração, maltrata como se não valesse nada. É doído, é sofrido, mas você vai voltar. Vai olhar pro mundo, vai pensar profundo, e igual eu não vai encontrar. Eu era sua favorita, agora não sou nada. História jogada, você vai voltar. É igual chuva passageira numa madrugada, uma hora acaba. Eu era sua favorita, agora não sou nada. História jogada, você vai voltar. É igual chuva passageira numa falece nada. É doído, é sofrido, mas você vai voltar. Vai olhar pro mundo, vai pensar profundo, e igual eu não vai encontrar. Eu era o seu favorito, agora não sou nada. História jogada, você vai voltar. É igual chuva passageira numa madrugada. Passageirando uma madrugada, uma hora acaba, você vai voltar. Eu era sua favorita, agora não sou nada. História jogada e você vai voltar. É igual chuva passageira numa madrugada, uma hora acaba e você vai voltar. Valeu, Suelen. Obrigado, querida. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Bem feito. Foi tapa na bunda, na cara, puxão de cabelo, da cama, no chão e no banheiro. Vai! Foi daquele jeito. Tava de blusinha amarela, safadinho que é bem a cara dela. Chegou me chavecando, papo de gavião. Pediu meu telefone, mas não te dei atenção. E ainda pedi pra minha amiga te falar que eu tava namorando pra não me incomodar. Mas quando eu vi a amiga dela, fiquei arrepiado, parti pra cima dela. Eu fui me aproximando, chamando sua atenção. Daí que a sua amiga caiu na dormir. Você não quis, fiz, bem feito. Sua amiga quis e foi daquele jeito. Foi tapa na bunda, na cara, com chão de cabelo, na cama, no chão e no banheiro. Foi daquele jeito. Você não quis, fiz, bem feito. Sua amiga quis e foi daquele jeito. Foi tapa na bunda, na cara, com chão de cabelo, na cama, no chão e no banheiro. Foi daquele jeito. Thank you.